Então, vida, eu faço videochamadas exclusivas para nós podermos gozar bem gostoso juntinhos ao vivo. Se você quiser, posso te enviar a tabela de preço.